O sistema bruto o sistema telera, bruto ninguém telera, sucesso, ninguém é sucesso. Joga pra cima. Da Ruana, aqui o sistema é bruto.